Sintoniza exatamente a radar. Por aqui na radar 97.8 MHz Rádio Difusão, emissão online www.radarlisboa.fm. Entre as 23 e 1 da manhã e de segunda a sexta-feira acontece Viriato 25, a nova toca do Cádiz Radiofónicos. This song really about nothing, you know. That's exactly what it's about, kind of nothing. I can't lose what I never had, and you can't take what I ain't got. When I'm happy, it won't make me sad. Depending on y'all, well, I'm not. 'Cause I started out with nothing, and I still got most of it left. When I'm down, I just get up. Well, I stand up. Been down many times, well, you know it's true. I haven't hit a red dime between me and you. 'Cause I started out with nothing, and I still got most of it left. Iniciais, Viriato 25 deve ser dos melhores genéricos de 2008, se não de todo o novo século. Chama-se I Started Out With Nothing and Still Got Most of It Left. É um genérico que é uma bela lição para os últimos acontecimentos, especialmente para quem brinca com capitais de risco. Ele chama-se C60 e está aqui para se divertir. Divertimos também nós no início do arranque de Viriato 25. Eis Kings of Leon. sons das boas-vindas, feriado 25 de noite, de quinta para sexta-feira, na pontinha da antena Radar. Sons da abertura com C6 Steve. Dois títulos para o novo Only by the Night dos Kings of Leon. Crawl, que acabaram de ouvir, e este Cold Desert. I'm on the corner, estrelinhas. Uma tatuagem a tinta da China na Radar FM. Ana Cristina Ferrão com o Tirinhas daqui a mais ou menos 15 minutos na primeira das duas horas de Viriato 25 pontinha da antena Radar. Viriato 25, a nova Toca do Lobo na noite, Radar 23, 1 da manhã, Flogging Molly do álbum Float foi Requiem for Dying Song. You in a ship? Yes. What ship would you be? The Fratellis. Well, pouco o Flogging Molly e também os Fratellis para reforçarem as soltas na fase ranked da nossa dupla hora de quinta para sexta na Radar. Viriado 25, Fratellis, Here We Stand. To steal the watch of my mind. No, they'll hunt you like a dog. Soltas de Viriado 25 e da fase inicial Here We Stand, o último de Fratellis. Foram dois temas por aqui, os habituais, aliás, My Friend John e este A Heady Tale, Future Heads. Driving, aliás, Walking Backwards. mau e que cortavam ao meio e que comem não sei. Eram coisas não muito agradáveis. Remete-me ao silêncio. Não se pode partir do princípio nem ter a atitude de... Olha um telemóvel, é a primeira vez. Não é porque eu desliguei. Repara, eu hoje estava a falar com uma rapariga de 22 anos. Horrível. Fiquei durante não sei quantos segundos que me pareceram uma eternidade. E esta é daquelas canções que me pode deixar... Sim. Durante 2 minutos e meio bastante apaixonado. Fala com ela. Um programa de Inês Menezes na Radar. Sábados ao meio-dia. Repete domingos às 7. Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões. Fala com ela, Inês Menezes, o regresso há praticamente uma semana, duas. O tópico próximo, ou o convidado próximo, é o realizador de cinema, João Ganejo, para o próximo fim de semana aqui na Antena Radar. Atira linhas. Uma tatuagem à tinta da China. Na Radar FM. Até então, nunca me sentira especialmente ligado à minha máquina de escrever Olímpia. A máquina era apenas uma ferramenta que me permitia fazer o meu trabalho. Mas agora que se tornara uma espécie em perigo, um dos últimos artefactos sobreviventes do Homo Scriptorus do século XX, começava a desenvolver uma certa afeição por ela. Dei-me conta que tínhamos o mesmo passado. Gostasse ou não, essa era a pura verdade. Com o passar do tempo, acabei por compreender que tínhamos também o mesmo futuro. Há 2 ou 3 anos, pressentindo que o fim estava próximo, fui ter com Leon, o meu fornecedor de artigos de papelaria em Brooklyn, e pedi-lhe que encomendasse 50 fitas. Leon teve que fazer vários telefonemas durante vários dias para arranjar tantas fitas. Algumas delas, contou-me ele mais tarde, foram-lhe enviadas de locais tão distantes como Kansas City. Uso essas fitas tão cuidadosamente quanto possível. Aproveito-as até ao último momento, substituindo-as apenas quando a tinta se torna praticamente invisível na página. De facto, tenho poucas esperanças de que haja ainda fitas para a minha máquina de escrever Olímpia quando este fornecimento acabar. A História da Minha Máquina de Escrever é um livro de Paul Auster com ilustrações de Sam Messer, tradução para português de José Vieira de Lima, primeira edição portuguesa, julho de 2006, Asa Editores. Radar, the alternative. Alternative. You told everybody that I couldn't drive, and you didn't even want me around, and you knocked my love, and you know that's a lie. 'Cause I'm a good man when the flag goes down. I'm gonna drive like I've never been hurt, down the road like you never lied. I'll find my way like I've never been lost. Never laughed and I never cried. I'll say goodbye to all my friends. That won't take too very long. They'll be real big men someday. Never gonna miss me when I'm gone. I'm gonna drive like But you know I had the 49 crank, I had the 24 stud head, I had the Lincoln gear, I had the 49 inch rear end, yeah, I had it. I had the Thompsons in the back, Bert Jakes Magneto in the front. I went down to Tony Nancy, got a faded interior. He said it looked good. She told me she didn't like it, said I couldn't drive, and the car was no good to nobody. Look here, I'm going, I'm gonna hit the road, I ain't coming back. I'm gonna drive, I ain't gonna cry. Oh no. Feriado 25 de noite dentro do radar, emissão quinta para sexta-feira. Vamos o caminho de mais uma colher de blues. Até aos 45, 23h45. Foi Ray Cooder que passou por aqui do último álbum e o tema Drive Like I've Never Been Hurt. Agnostic Mountain Gospel Choir. Thank you. Empire State Express. O tema, eles foram a descrição há poucas noites atrás nos nossos New Cuts aqui em Viriato 25 na Radar. Agnostic Mountain Gospel Choir. Wrong track. Acontece. James McMurtry. Os sons antes de chegarmos à colher de blues desta noite. God bless America. Main mercy, main. Three wise men in a SUV. Corporate logo on the side. Air conditioned, quiet ride. That thing don't run on French fry grease. That thing don't run on love and peace. Six gasoline, make that thing go. Now bring your hands up nice and slow. Take us to the land of milk and honey. Sing and dance all night long. What you gonna do with all that money? What you gonna do when that money's all gone? Negotiation's just no fun. And it don't serve our interest none. Gonna turn up the heat till it comes to a boil. And then we'll go get that Arab oil. We'll suck it all up through the barrel of a gun. Every day's the end of days for some Republicans. Don't cut and run. Tell me that you're proud of what we've done. Take us to the land of milk and honey. Sing and dance all night long. What you gonna do with all that money? What you gonna do when that money's all gone? What you gonna do? Colher de Blues habitual por volta das 23h45, hoje um pouquinho mais tarde, escassos 3 minutos. A novidade desta semana é de John Hammond. Certos do álbum Wicked Grin. Molly be damned, smoked Jimmy the Hawk with a horrid little pistol and a lariat. She's gone to the bottom and she's going down the drain. Said she wasn't big enough to carry it. She said, get behind the mule in the morning and plow. She gotta get behind a mule in the morning and plow. She gotta get behind a mule in the morning and plow. She gotta get behind a mule in the morning and plow. Choppity chop, go the axe in the woods. You gotta meet me by the fall down tree. Shovel of dirt upon a carbon lid, and you know they'll come looking for me, boys. I know they'll come looking for me. You gotta get behind a mule in the morning and plow. Gotta get behind a mule in the morning and plow. You gotta get behind a mule in the morning and plow. You gotta get behind a mule. Morning and plow. Big Jack girl was 8'1". He stood in the road and he cried. He couldn't make her love, couldn't make her stay. But tell the good Lord he tried. Tell the good Lord he tried. Gotta get behind the mule in the morning and plow. You gotta get behind the mule in the morning and plow. You gotta get behind a mule in the morning and plow. You gotta get behind a mule in the morning and plow. Dusty trail from Atchison to Placerville on the wreck of the Weaverville stage. Beautified and beat it for a lemonade. I was stirring my brandy with a nail, boys. I stirred my brandy with a nail. You gotta get behind the mule in the morning and plow. You gotta get behind the mule in the morning and plow. You gotta get behind the mule in the morning and plow. You gotta get behind the mule in the morning and plow. We're the rampaging sons of the Widow James. Jack the Cutter, the pop-marked, had to stand naked at the bottom of the cross and tell the good Lord what they did. Tell the good Lord what they did. You gotta get behind the mule in the morning and plow. You gotta get behind the mule in the morning and plow. Get behind the mule in the morning and plow. You gotta get behind the mule in the morning and plow. Punctuated birds on the power line in the Studebaker Buddy Joe hoax. I'm digging all the way to China with a silver spoon while the hangman fumbles with a noose ball. When the hangman fumbles with a noose. You gotta get behind the mule in the morning and plow. You gotta get behind the mule in the morning and plow. You gotta get behind the mule in the morning and plow. You gotta get behind the mule in the morning and plow. Pin your ear to the wisdom post. Pin your eye to the line. Never let the weed get higher than the garden. Always keep a sapphire in your mind. You gotta get behind the mule in the morning and plow. Gotta get behind the mule in the morning and plow. You gotta get behind the mule somebody get behind the mule in the morning and fly. Última edição da semana, amanhã é a última para a colher de blues. Esta semana acompanhamos John Hammond, Wicked Grin, todo um álbum inteirinho dedicado a versões de originais de Mr. Waits, Get Behind the Mule e Show or Leave, já a seguir no caminho para a meia-noite. Shot eyes and a purple heart, I roll down the National Stroll. And with a big fat paycheck strapped to my hip sack and a shawly wristwatch underneath my sleeve, in a Hong Kong drizzle on Cuban heels, I roll down the gutter to the bloodline. And I left all my papers on the Ticonderoga, and I was in bad need of a shave. And so I stopped at the corner on Cold Chow Main and shot billiards with a midget until the rain stopped. And I bought a long sleeve shirt with horses on the front and some gum and a lighter and a knife. And a new deck of cards with girlies on the back, and I sat down and wrote letter to my wife. I said, baby, I'm so far away from home, and I miss my baby so. I can't make it by myself. I love you so. Well, I was pacing myself, trying to make it all last, squeezing all the life out of this lousy two-day pass. And I had a cold one at the Dragon, some Philippine floor show. And I talked baseball with a lieutenant over Singapore Sling. And I wondered how the same moon outside over this Chinatown affair could look down on Illinois and find you there. And I know I love you, baby, and I'm so far away from home, and I miss my baby so. I can't make it by myself. I love you so. Surely, surely, surely, surely, já muito pertinho da meia-noite, para trás ficou mais uma colher de blues. Álbum de família. Uma hora. O álbum de família desta semana recebe Alligator, dos The National. Em poucos anos, o terceiro registro do grupo transformou-se numa obra incontornável de início de milénio e confirmou a elegância da poesia do vocalista Matt Berninger. Alligator é um álbum que vai ficar para a história e que já está a escrever o futuro do rock. The National, em destaque, esta semana na Radar. É álbum de família com Tiago Castro. Já houve uma passagem inteirinha na quarta-feira passada, aconteceu às 14, ou a partir das 14. A próxima retoma é no domingo ao meio-dia. E depois também há uma recuperação à noite, na semana seguinte, habitualmente coincido com o final de Viriado 25, The National. I have your good clothes in the car, so cut your hair so no one knows. I have your dreams and your teeth marks, all my fingernails are painted. I'm here to take you now. You were right about the end, it didn't make a difference. Everything I can remember, I remember wrong. How can anybody know how they got to be this way? You must have known I'd do this someday. Meia-noite. Ah, never mind that space stuff. Let's get down there. Os arquitetos estão de volta. Deus, Aula Magna, Lisboa, 19 de outubro. Teatro Sá da Bandeira, Porto, 21 de outubro. You're probably right. Seen from your side that I've been lucky. As canções de Vantage Point e as outras que fazem a história da banda belga. Deus ao vivo. Lisboa, Aula Magna, 19 de outubro. Porto, Teatro Sá da Bandeira, 21 de outubro. Bilhetes à venda nos locais habituais. Apoio Radar. Olá, boa noite, sintoniza a Radar. 97.8 MHz, rádio difusão, emissão online www.radarlisboa.fm. Toda a informação da Radar no blog radar.blogspot.com. Mails net@radarlisboa.fm. São os sons iniciais da segunda hora de Viriato 25. Viriato 25, noite dentro do radar, ligação das noites de quinta para sexta-feira. Duas propostas muito interessantes, Micronormous, que rodamos aqui com Rainland, e um saltinho até ao tal tema My Wooden Cupboard dos Wounded Knee. What? notas iniciais no arranque da segunda hora de Viriado 25 de noite, dentro na radar Micronormous, Rainland, e o projeto Wounded Knee, My Wooden Cupboard. My Wooden Cupboard, has any Já novo Hold Steady, The Hold Steady. O álbum tem o genérico Stay Positive, é uma das primeiras investidas de Viriado 25. Lord, I'm discouraged. Circles of sucked in her eyes. Lord, I'm discouraged. Her new friends have shadowed her life. Lord, I'm discouraged. She ain't come out dancing for some time. I tried to light candles, but they burn down to nothing. She keeps coming up with excuses and options and fortified wine. Excuses and options and fortified wine. Excuses and options and fortified wine. There's a house on the south side. For days at a time. I know I'm no angel. I ain't been bowed that way. Can't you hear her? She's that sweetness and somber when the choir sings on Sunday. And I'm almost busted, but I bought back the jewelry she sold. And I come to your altar, but then there's just nothing. And she keeps insisting the sutures and bruises are none of my business. She says what she said, but she won't get specific. The sutures and bruises are none of my business. This guy from the north side comes down to visit. His visits, they only take 5 or 6 minutes. amostra apenas e primeira visita de Viriato 25 ao novo Stay Positive da Hold Steady. O álbum tem um clima completamente diferente desta faixa que já está escondida lá para o meio. Amanhã e noutras noites se conhecerá um pouco mais. You wanna make money? Money. Radar 97.8. A alternativa. Para se ganhar. Há Boomerang daqui a pouco, cerca de 15 minutos. Há também na ponta da língua, já na parte final da emissão de Viriato 25, cerca das 10, 8 minutos para a 1 da manhã. Passagem de um dos títulos do novo Stay Positive para The Hold Steady. Dois temas, Weekend Wars, MGMT e, por que não, recordar o modo como os começamos a conhecer. Não há quem seja já com o single Time to Pretend, MGMT. Soltas da segunda hora de feriado 25, é a noite dentro da Radar, de quinta para sexta-feira, até à uma da manhã. Boomerang mais daqui a pouco, cerca das 0h32, estamos para os MGMT, Time to Pretend e Weekend Wars, nas atividades da Radar e no palco Radar desta semana, a recuperação de Roy Orbison é um velho registro histórico. Em 1973, na Austrália, não podemos é precisar onde e cumpre o palco Radar desta semana. Killers Human. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? And virtue, send my condolences to good. Give my regards to soul and romance. They always did the best they could. And so long to devotion. You taught me everything I know. Wave goodbye, wish me well. You gotta let me go. Are we human? Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. Segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. O uivo da resistência. A hora do bolo. O chá das 5 é o momento mais democrático da semana. Sábado à tarde, nós levamos o chá e vocês fazem o bolo. As vossas músicas preferidas para o lanche perfeito. Enviam-nos a vossa playlist para uma hora de música. O que dá mais ou menos 12 canções. Para net@radarlisboa.fm. A hora do bolo. 60 minutos com muito chá. Muito chá. Só Formato 25, nova toca do Lobo na Radar é tempo de Boomerang. Desta noite, praticamente, se não o último dos últimos registros dos Dead Can Dance para a 4AD, chama-se Spirit Chaser e data de 1996. Das últimas vezes também que colaboraram Brandon Perry e Lisa Jarrett, ou na ordem inversa se quiserem, viemos encontrá-la anos mais tarde a trabalhar com o germânico Klaus Schulze. Feriado 25, já na meia hora final da edição quinta para sexta-feira, pontinho da antena Radar 23, uma da manhã. Mais um Boomerang 1996, Spirit Chaser, o genérico para o álbum dos Dead Can Dance, praticamente o adeus da 4AD e também a carreira do próprio projeto de Lizzie Jarrett e Brandon Perry. Song of the Dispossessed, The Snake and the Moon, que estão a acabar de ouvir. E para que o leque se complete, pelo menos um pouquinho mais, Song of the Nile, Dead Can Dance. Sábado às 8 da noite, domingo às 3 da tarde, na Radar. E também nem retoma aqui na madrugada, quase madrugada da Radar. Acontece imediatamente após o final de Viriato 25, portanto, a partir da 1, o rapaz do calendário. Keep this frequency clear! Dedicatória esta semana em Na Ponta da Língua. Tem? Rodrigues. Cold Fact. And you measure for wealth by the things you can hold. And you measure for love by the sweet things you're told. And you live in the past of a dream that you're in. and your selfishness. A única ideia que nos dá é que este Like Janice não começou no sítio certo. Mas quase. And you measure for wealth by the things you can hold. And you measure for love by the sweet things you're told. And you live in the past of a dream that you're in. And your selfishness is your cardinal sin. And you want to be held with highest regard. It delights you so much if he's trying so hard. And you're trying to conceal your ordinary way with a smile or a shrug or some stolen cliche. But don't you understand? And don't you look about? I'm trying to take nothing from you, so why should you act so put out for me? Cause emotionally, you're the same basic trip. And you know that I know of the times that you slip. So don't try to impress me, you're just mint and paint. And don't try to charm me with things that you ain't. And don't try to enchant me with your manner of dress. Cause a monkey in silk is a monkey no less. So measure for measure, reflect on my sin. And when I won't see ya, then measure it dead. Cause don't you understand? And don't you look about? I'm trying to take nothing from you, so why should you act so put out? And sit there in wonder and doubt for me. É o protagonista das edições de Na Ponta da Língua desta semana, na ponta final também de Viriato 25, Sisto Rodrigues. O álbum Cold Fact foi Like Janice e ainda Gomorrah, A Nursery Rhyme. Come on down and see me, you know my name well. I'm everything you read, I've got it to sell. The ladies on my streets, I'm there for their help. Welfare checks don't pay the road to much wealth. The cats and the rat things go bump through the night. They'll come do a dance thing, just turn off your light. Gomorrah is a nursery rhyme you won't find in the book. It's written on your city's face, just stop and take a look. A story of pure hate with pictures between. A tale for your kids to help them to dream. Sleep now, little children, don't lose your way. Cause tourists don't see things in the clearness of day. Tomorrow is a nursery rhyme you won't find in the book. It's written on your city's face, just stop and take a look. Oh, Rodrigues na ponta da língua, na rubrica Bem Entendido, e protagonizando as 5 edições desta semana, o álbum Cold Fact. Cold Fact. 97.8. Para alguns está aí disponível Genesis The Early Years, uma maneira de... se calhar bem mais tarde do que devia ter acontecido, conhecer Mary Gauthier, Long Way to Fall. Tchau, take care. I felt the flames on my face when I found the nerve to meet your eyes, so green. I stumbled towards your elegance, I tumbled wide awake into a dream. And there you stood so beautiful, destiny seduces after all. I fell into the fire, and that's a long way to fall. Gave me the strength to speak when my voice was weak and words hard to find. Your faith in me was solid and it stood me up when I could not steady mine. All those times I cried at night, you promised me it'd be alright. You held me while my demons danced and crawled. I fell into your open arms, and that's a long way to fall. A long way to fall. A long should have drifted, never should have left you there alone. I don't know what comes over me, looks like I'll always be the troubled kid that runs away from home. I reached for you the other night, but you turned away and moved against the wall. Fell into the space between us, and that's a long way to fall. A long way to fall. A long sinking slowly to my knees. I might learn to pray down here, or maybe I will beg you. Radar é uma hora.